A lenda das aparelhagens está de volta. Agora em um formato retrô, trazendo de volta a originalidade e todo o charme do passado. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Uma nova era começa aqui. Bora começar, senhor! Bora começar assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Agora. Volta, amor, mas dá bem. Um ano fez ontem. Te chamo, onde estás? E vais voltar. Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Negro. Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás, eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. E aí, Guamã? Que vais voltar. Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Meu lindo amor, volte, meu amor. Volte, meu amor. Pra deixa eu logo aqui abraçar com muito carinho todas as pessoas. Volte, e vou abraçando com muita alegria a gente. Aqui no nosso retrô, amigo Ademar, comunidade, ele é seu grande amor, José Ademar. Era o que você queria? Então, toma! Príncipe Negro Retrô, ele chegou! Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. E aí, Guamã? Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso, ou simplesmente um caso. Família Soares, e beijo! Existe amor verdadeiro entre Bruno João e eu. O Magnatas, lá de Sori. Meu amigo Wellington, lá do Juatense. Aconteceu. Mesmo antes nascer, a gente já se amava. Minha amiga Conchita! Nossa história de amor, o destino escreveu. Bora, Conchita! Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar, tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. Grande amigo Fabiano e o Kleber lá do Siqueirão com a gente. Recebemos abraço do DJ Gedilson e Gelson. E o Maranhão Rebelde aqui do Retrô, hein? Fala, meu parceiro! parceiro Nivaldo! Ainda João de Deus! Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Tô vendo também por ali o meu irmão Mas Carlos Costa e a Maracunha. Nossa Mármore e a Vênus com a gente. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Como é que é? Existe amor verdadeiro entre você e eu. Meu parceiro Somália também na área. Uma troca de olhar. Bora, Somália! E tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Giovanni Melo com a gente. Seria assim. Nossa seguidora Leviana. Pra mim, eu pra você. Você nascer pra mim, eu pra você. Você nascer pra mim, eu pra você. Alô, meu amor! Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Príncipe Negro. Amigo Souza e a Eduarda também com a gente. Pensamento. Casal considerado, hein? E dos momentos. Rio do Saudade. Fora o vento. Rio do Saudade. E a Dona Raia com a gente. Bora, Dona Raia. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Sozinha na cama. Família Super Choque lá de Macarena. Aqui no Retro, hein? Pensamento. Também minhas socorros. Socorro Loura e a Morena. Lá fora o vento. Casal Perol, minha suja. Sussurra seu nome. É o Retro na Prefeita. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se esconde. Só pra cima, vai. Amigo Ed aí do Jornal Liberal. Quando me aproximo de você. A gente ia ver. Meu corpo começa a arrepiar. Ed Henrique. É sinal que estou apaixonado. Sabe boa, hein? Quero para sempre te amar. E a Jaque falou rebelde. Eu quero ter o seu amor. E aí, danada? Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada. E viver contigo essa louca. Príncipe Negro. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Rio do Saudade. Rio do Saudade. E DJ Rebelde Saudade. Essa amizade é de rocha. É de rocha, meu irmão. Alô, Rio do. Depressa começa a bater. Também o casal Carlinho e a Simone. Coisa da paixão. lá do Verão, Bela Simone. Prepara aquele peixe vidro que eu tô chegando, hein? Começa a arrepiar. O açaí já tá aqui, hein? É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu... João Maia lá do Sideral, gente. Eu quero ser sua amor. Fala pra cima, garoto. E viver contigo essa louca paixão. Eu quero ser o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. E vai pra cima, vai pra cima. Na quadra da prefeita vem descendo com o retrô. Eu vou aprender a falar inglês. Já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, na boca do Amazonas. Vem embora, vem embora. Quero sair, Príncipe Negro, pra conhecer. Amigo Traça na área. De um dia seja. Aí da João de Deus. Ser grande como o país. Ei, velha guarda. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Calma. E tu pegou barco, tu não pegou lanche. Americano do sul. O amigo Lazinho e seu grande amor. E meu amigo Boca, diretamente lá da Ilha do Cumbu. Eu sei que dia. Bora! A minha vez vai chegar. Você pediu? E com esse tal de cruzeiro. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Vai pra cima! Vem pra cima! Cima. Guarda da prefeita. Fala, Nina. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Importantíssimo. Eu. Ei, mascote. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como um país. O Oiapoque é o Chuí. E aí? Eu me orgulho de ser americano do sul. Os amigos da Mucajás, da gente, lá do Mato Queque. Do Guabá. Só de boa. Bora, Glécio! Eu sei que um dia aí do time popular a minha vez vai chegar. Só de boa, Glécio! E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. DJ Dilson! E volto lá do helicóptero da saudade. Chicago, o Mega Dilson! Estados Unidos e volto. Esse negro retro é uma viagem no tempo. Como é que é? Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora. Meu amigo Canela Promoções, também com a gente. Com quem eu falei. E meu parceiro Fabiano. Dia, meus amigos. Eu procurei. Me lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Olha a rec... Grande amigo Fabiano lá do Siqueirão. E já avisando que dia 6 de abril tem o aniversário do Palácio. Não fico nenhum dia mais aqui. E olha quem vai tocar lá no Palácio. De um lado, Siqueirão. E do outro, vai estar aqui, ó. Dali, Príncipe Negro Retrô. Errar e aprender, agora eu já sei. Não posso viver sem você. Bora, Juju! Juju Produções já registrando os momentos que, na verdade, já tá começando aqui na Prefeita. Lindy, bora pro Guamã! E o show do Retrô tá no ar! Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Sem você. E se você me ama, eu sei que vai entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sem você. Não fico nenhum dia. DJ Marquinho Show, lá da Macaca Som, lá de Outeiro. Alô, Marquinho! E se você me ama, eu sei que vai me entender. Preciso de você. Grande amiga Rafaela Siqueirão. Fala, Rafaela. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você, de você, de você, de você, de você, de você. Vai pra cima. Alô, Guamã. Amigo Jaque, saudade na área. Alô, Jaque. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Embaixo do sofá. Se a cama quebrar, se a cama quebrar, bora pro chão. Que é tão bom. Hey, Fly! Miau, miau, miau. Da gente, meu parceiro DJ Fly, saudade. Trabalha agora. Quantas vezes já quebrou a cama? Miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. Príncipe Negro, Negro, Negro, Negro. Deixa eu te amar. Grande amigo Peroba. Só um pouquinho. Olha o motor da Peroba na área. Sou um gato louco por carinho. João Maia, lá do Sideral. Carente de amor. E agora, escutou? É como eu estou. E aí, Guamã? Quebra esse gelo aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Príncipe Negro. passou e ela mais linda ficou, tão doce e tão bela pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem, eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo? O tempo passou. E ela? E ela mais linda ficou, tão doce e tão bela pra ser meu amor. Segura! Não sei porquê ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sei. Grande amigo Toquinho lá da Jô de Deus. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. E ela casou? Ela casou porque de tudo ele tem. O que que ela tem? Carro, casa e dinheiro. E aí? E ela quer bem. Tenho os magnatas lá de Sony com a gente na pré-venda curtindo o retrô. Valeu! Valeu! Tenho, não casou comigo, porque eu nada tenho. Não casou comigo. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Família Super Jogue! Você pode. Lá já vai ter tuba, da gente. Valeu! Minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua. Amigo Souza, o seu grande amor, dona Eduarda. Podia marcar. Aqui no Retrô, hein? Outra hora pra poder. Oi, o Olavê! Mas você também podia marcar. Bora pra cima! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertindo. Bora, Vera! Mas você também podia você... marcar. E a deusa, Gajan! Pra poder se enterrar. Fala, deusa! Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Minha chaminha Silvânia Melo, aí tem seguidoras de Leviana, aqui do nosso Retrô. E a Nilda, aí do nosso grupo Realeza Retrô. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário. E aí, Marabá? Eu também não fui me divertir no velório. Príncipe Negro. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Isso aí, eu te digo, o seu Antônio. Aí da família Soares, da gente beijo. Mas você também. Alô, família Soares! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Thank you. Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Olha o beijo! E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Galera do Jacarequara, em beijo! Na lembrança guardarei, e aí? Com saudades de você. Agora vem cantando, vem! Minha linda. Eu te espero lá no Pureza, olhando as ondas do mar. Lá no Pureza, olhando as ondas do mar. E aí? Minha linda sereia, eu te espero lá no Pureza, vai acontecer. Já chega o DJ Zedinho, o CG Elson. Aquele beijo que eu te dei, pra comandar as emoções. Eu juro não vou esquecer. Olha o dançarino amarelo. E na lembrança guardarei, carreira solo hoje, com saudades de você. Bora, Gleb Jô! Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudades de você. A gente se amou do princípio até o fim. Conta o teu sonho, vai. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Viver aqui junto de mim, minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Dali entrou. Sinta-se a vontade no retrô. Eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Com calor, a saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Marquinha! Eu preciso de você, amor. E a sua esposa curtindo o retrô. Valeu! Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Retrô, a prefeita! Régua amanhã, se aparelho! Bora dançar como é que é. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você.

sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Bora, viu? Agora penso mais em mim. Tem com fio com a gente. Tenho um novo amor aqui. Só de boa! Da Liga Retrô! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu. Meu amigo Rafael e a Carla. Padrinho do filhão do meu amigo Ademar Comunidade. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Hey! Já vai acontecer na prefeita. É o nosso retrô no ar. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Bora! Baby, já grande amiga Magda. Irmã do meu amigo Tarcísio Prestação. Já tenho outro em seu lugar. Bora, Magda! Já cansei disso tudo, baby, já não me iludo. Já? Já tenho outro em seu professora Thelma, sempre no retrô. Linda, sem o teu carinho, aumenta a dor na sua ausência. Grande amigo Micael, Royal, Divulgações, Engenheiro aí do Punk, Engenheiro Guilherme Super. Espero. Fazendo o Marquinhos Mix e o Iri da produção aí do Big Sol. Valeu! Eu juro, querida, que hei de te amar. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Meu amigo Sazá, rapaz da área. E a Driga? É triste demais a separação. Bora, Driga! Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Oh, oh. Tenho prazer no seu doce beijo, não posso esquecer. Viver sem você, não tenho prazer. O teu doce beijo, não posso esquecer. O teu doce beijo, não posso esquecer. O teu doce beijo, não posso esquecer. Não sei porque nosso amor. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo. Égua do celular, meu. 5 senhas só no Guatema Foto. E vai pra cima! Cadê que a gente? O casal, minha grande amiga Rose e o Edivan. Amiga Rose lá no salão, Rose Ré na área. A gente vive brigando. E meu parceiro Edivan e da Ultra Job. E o DJ Aldo também na área. E eu falo, você não acredita. E da Camila. Ó, padrão. E diz que eu sou um snob. Que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é seu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Amiga Edmilson! E a patroa Vanessa lá do depósito ideal com a gente. Alô, Edmilson! Abração do DJ Flex Saudade! A gente, a filha da Dininha. Meu bem, eu te... Das meninas que não querem prestada na área. Bora! Quando acontecer. Bora, Frege! Mas logo florescer. Pela vida normal. E meu amigo legal. Príncipe Negro. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Grande amigo Bruno lá de Soura. Meu bem, eu te amo. Alô, Bruno! Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. DJ Marquinho também na área. Lá na Macaca Som, lá de Outeiro. É isso, grande amor. E aí, prefeito? Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Hey, hey, hey. E aí? Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te dar. Atenção, o gão, não chega, o gão. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Abel Marcelo Nivaldo lá do João de Deus. Ele é Tamires com a gente. Alô, Nivaldo! Quero te encontrar. Amigo Carlos Costa. Hoje vai ser. Alô, irmãozão, não chega aqui, com mano. Você quero ficar. E dá um abraço aqui no teu irmão, mano. Tenho tanta coisa, meu amor, pra ti. Bora, Carlos Costa! Que ainda te amo e pra você quero voltar. Príncipe Negro. Sei que em seus braços é meu lugar. Mármores e Granitos Fênix. Organização deixa, Carlos Costa e Maracunha. Deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. meu. E você me olhou. Eu te amei. E você me amou. O teu beijo, tão indiferente. E o desejo veio tão de repente. E aí, Guamã? Eu fiquei louco por você. Agradecer o carinho. E eu pensei, esse casal que tá sempre com a gente. Não pode... Desde o início, desde a luta, desde o começo. Carlos Costa Maragulha, a nossa Marmarilha Vênus. Eu era tão quente. Sempre! E o teu calor não sai da minha mente. Alô, Jaime! Baby, baby, baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Só penso em você e mais ninguém. Em você e mais ninguém. Minha sobrinha Cezela também aqui do meu lado. DJ Henrique Aquino. DJ Marujo lá do Rio de Janeiro. Ele e o seu grande amor. Alô, Marujo! Bora, Benzeiro! Bora, Benzeiro! Agradecendo novamente o meu amigo Dedeco Souza, proprietário do Luxon Saudade, por me dar essa oportunidade de trabalhar no Luxon. Eu te odeio. Obrigado, Dedeco. E você me... Seu Gazuz e toda a família Luxon, Lene. Eu te amei. Todos. DJ Magno. Você me... Meu parceiro incansavelmente, sempre. O teu beijo, tão indiferente. E o desejo veio tão de repente. A ser operado, o clássico do time popular. E eu fiquei louco por você. Ana Fabiano e a Rafaela Siqueira. E eu pensei, não posso te perder. O teu corpo no meu era tão quente. E o teu calor não sai da minha mente. Baby, baby. Bora, Toco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Parceiro Toquinho lá na Juiz de Deus. Só penso em você. Bora, Miro, Miro. E mais ninguém. Ô, parceiro Melinho, alô, Melinho. Baby, baby, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Príncipe Negro Retrô. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.